approach control, good evening, 335218. Good evening, 335218. Descent impact level correction, descent 4,000 feet, QNH 106. I'm arrival, SA indicator speed. Descent to 4,000 feet, 104. Our speed now is 240. 240, reduced to 220. Reducing to 220, 335218. 331, the number 2. We are number 2. Over 776, descent 2,000 feet, inclination 106, clear left approach, VOS is established. Roger, descent to 2,000 feet, QNH 1015, is ILS approach to SUV. I will report established, 1776. Confirm the QNH 1016 or 1015, 1776. 1016. Roger, 1016, 1776. Solo 3197 para o TAC 73, a bordo, 3 horas e 30, Altena Guarulhos. Sete livre até o ponto de espera via Índia, Pátio Índia. 186, 1016 o ajuste, eu vou. Gente, TAC via Pátio Índia no ponto de espera 186, obrigado, boa noite, tudo bem. Descent 2,000 feet, QNH 1016, clear left approach, report established. 2,000 feet, 1016, clear left, I'll call you. De Salvador, boa noite, 1884, 5 informação Zulu, passando aqui de 1880. Por 1884, desce fora 2 mil pés, a chegada a Mari, o ajuste 1-0 no meia, depósito estabilizado no MF. Até 2 mil, está estabilizado gol, no 884, com a 26. 17 na escuta? Na escuta, o senhor ainda não tá pronto, mais um minutinho. 3197 autorizado já em decolar, pistola 0, vento 1 no 0 grau, 069. Copiou, tá livre aliás de decolar, tá 3197. Complete approach, tower 18.6. 18.6, 41776. Salvador Tower, 41776, good evening. 1776, put it up, put check land gear. Wait to runway vacate. Landing gear dollar in check, 41776. Decolado 215, chame o controle no 208. 208, obrigado, boa noite, 317. Salvador, boa noite, 3197. 3197, vigilância, Tubal 380, a saída da El. Da El, 380, 3197. 776 on the ground at 18. Rocket runway by your right, contact ground frequency 121.19. Pitch approach, 35218, tower 18.6. Tower 0.6, song. Salvador Oceania 6212, descendo 150. Desce Fabrício Pérez, Oceania 6212. Chegada Mari, ajuste no 0, 1, 6, resposta pisada. Chegada Mari, com 1016, 2000 pés. O senhor autoriza a etape? Proditap. Muito grato, Proditap 6212. Gate 4, go 1776. Márcio Salvador, boa noite, Bravo Charlie. Te mando Galeão 0009. Obrigado. Mark a landing gear, Daniel Lost, 3518. Please, 5218. I have your flight. Clear the runway. Please land the runway 10. Wind 110 degrees, 07 knots. QNH 1016. Here to land. É 3197, chame o centro Recife. Em 1251, alterne 13325. 351-3325-03197, obrigado, boa noite. Alô, Salvador, boa noite, o C3603, autorização, Guarulhos com Azulu. Helicóptero é Guarulhos, 1885. Salvador na escuta do C3603. Confirme. O C3603 solicita autorização para Guarulhos. 3603, só um instante, por favor. Vai aguardar. Localizador, Gol 884. Gol 884, torre 18-6. 18-6, boa noite. Boa. Right, contact ground frequency 121.9. 1219, 5218. Good night, 5218. Sorry, sir. Boa noite, Gol 184. Gol 1884, continua essa aproximação, cheque trem de pouso, reporte passando externo. Vai passando externo, Gol 184. Position 6.3. 8.3, stand 6, strip 5218. Controle de Salvador, boa noite, azul 4070, informação Zulu. 4070, desça para 2000 pés, amplo e tap. Ajuste, 1016, resposta blindada. Para 2000 por EDTAP, 1-0 no meio, portaremos estabilizados no ILS Pistão Zero Azul, 4070. Gol 184, TAP está visto. Gol 184, TAP, lá está autorizado para uso Pistão 0, vento 1-0 grau, 069, quem negar, 1-0 no meio. Pouso na 1-0, Gol 184. Autorizado Guarulhos 340, Apesulu 10, bridge, Apesulu no meio, BHZ, direto trive, após conforme, decola da 1-0, direita, da EOLE da bridge, 120, decimal 8, 5062. Autorizado Guarulhos 340, via Apesulu 1-0, bridge, Apesulu 1-6, BHZ, após trive. Decola 1-0 com curva à direita, saída da Eoleta e bridge, controle 1208 e aciona 0062 na 3-5. Chama para puxa, senhor. Camarada, 1-885 na escuta para cópia. No 184 no solo 27, repite pela direita, chame solo 1219. Pela direita 219, Gol 184. Salvador, boa noite, Gol 884. 884, prossiga via Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo para o Pátio 3, Gol 884. Salvador, Stan 3603, Stan 10, puxa o sonar. Autorizado, chame o táxi. Autorizado, chamaremos para o táxi, Stan 3603. Salvador, controle, boa noite, Europa, tiro 83. Europa 083, Concadence descend to 4,000 feet, altitude 1016. Identity 4,000 feet, 1016, Europa 083. Controle Ocean, 6212 ILS. Torre, 1-8 pessoal, Medusa. 186, 6212. Azul 4070, 30, final do procedimento ILS X-Way, chama 0, reporte estabilizado. Autorizado, final do X-Ray, pista 10, chamaremos estabilizado, azul 4070. Torre Oceania 6212, ILS. 6212, tratado estado, autorizado pouso, pista 10, vento 20 graus 07 nós, que é galão 06, cheque 3 pouso. Baixou e travou, livre pouso, pista 10, 6212. Falou, Gol 1884.